Drogaria de Música. Uma música por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Bem-vindos à 10ª emissão de Drogaria de Música. Regresso após 2 semanas de ausência com Ellen Aylin and Apparat, e o tema Way Out faz parte do álbum Orchestra of Bubbles, que irá ser lançado durante este mês. Colaboração entre a produtora berlinense com Sasha Ring ou Apparat. Próximos minutos com uma música que tem estado em modo repeat. Álbum Drowning in a Sea of Love. Fiquem com Nathan Fake, The Sky Was Pink. Bocashade, com a faixa Mandarin Girl, que faz parte do álbum Movements, lançado este ano pela Get Physical, editora que continua a dar cartas em 2006. Mudança de registo agora para as próximas propostas da casa. Primeiro os Band of Horses, que lançaram já em 2006 o primeiro trabalho, Everything All the Time, com Funeral. Thank you. pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço munhoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer. Regresso ao final dos anos 60 com Os Mutantes, aqui com Pani e Circenses, primeira faixa do primeiro álbum desta banda brasileira. Para o fim e na agenda para esta semana, apenas uma proposta para quinta-feira, dia 13 de abril, com o Spectrum a regressarem ao Lux para apresentarem o seu novo álbum. Final com os Off Montreal, com o tema Your Magic is Working, letra disponível no blog. Novamente o álbum Satanic Panic in the Attic, em destaque na drogaria. Boa Páscoa e até para a semana. Yeah. Thank you.